98, no som 112, taxa direita, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, posição 02, 098. pushback, reporte pronto para o táxi. Azul 4959, aguarde cota para Ilhéus, confirme nível. O nível pode ser o 147. Azul 4959, prepare saída Coral 1 no Bravo, aguarde cota. Gente, aguarde no cota para Coral 1 no Bravo, Azul 49. 6224, autorizado, alinhado e decolar, pistão no zero, vento no 30 graus, 099. Azul 4959, copia. Para a mesa de 0050, CNH 10019. 3, coral. Após conforme rota do plano, nível 140, decola da pista 10. Perfil de saída coral, no bravo, com curva direita, transponder 0230, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado para ele, ajuda 140, saída coral 1, bravo, isso, coral. Transponder 0230, controle Salvador 120, decimal 8, azul 4959. Ano, saída coral 1 no bravo. Coral 1 no bravo, azul 4959. Azul 4959, cotejamento correto, chame pronto, NH 1019. Chama quando pronto, 1019, azul 4959. É o 4643, decolar 228, chama o controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. Ok, chama o controle 208, rocha 6224. Controle Salvador 6224, boa noite. Sinal 6224, contato radar, siga para a medida de voo 190, via sair da ponte. Via sair da ponte, siga para o número de voo 190, informa que encontrou a esquerda na projeto, se puder apresentar a informação para a gente. Antes, chamada 224, até o desvio de voo, ponte. Ponte, via ponte, 6224. Azul 5127, 204, 10. Copia. Siga, tá pronto na costa. São 4738, autorizado Fortaleza, Serra Bravo, Foxtrot, Zulu, Viantas, Zulu no 9, nível 350. Decolada pista no 0, perfil de saída Momo, transição Froti, com curva à esquerda, transponder 5557, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza, 350. Transição 0, Momo Froti, curva esquerda, 557 transponder e o controle 1208. Tranquil 7-3-8, confirme aerovia. Aperto 1-9. Tranquil 7-3-8, cotejamento correto, chame pronto, QNH-1-0-1-9. Vídeo 19, chamada fora. São 3152, chama 319, decimal 95. Salvador, boa noite, São 3152, na sua escuta. São 3152, 2, pouso autorizado, pista no 0, vento no 2, 0 graus, mono mais. Vendo pouso no 0, 3152 da sala. Sim, eu chamo a 2, Chamando a linha de 4, se mantendo o nível de voo 170, está ligado com o nível final, nível de voo 170. Sim, chamando 27, deixa para 2 na série, está ligado o final do que eu já vou ter o a posse estabilizada no localizador. 7-2-10-2-0-7-4, deixa para mim de voo 100, general é 019. Tenho 224, eu tenho que avisar Alfa Romeo 363. 5127, eu posso até o juiz, Rona Bruna. Eu chamo a 258, confio seu telefone. Eu chamo a 6074, o fim de toque é 2809, é número 3 na população. Pula 364, deixa até nível de voo 120, planejado 019. É número 4 na circulação. Planeja 258, deixa para 3 motores, planejado 019. Planeja 074, deixa 27 para 2, 509. Táxi à direita, Alfa Juliette, portão 04. Direita, Alfa Juliette, portão 04, na frente. Renan 074, deixa para mim de 060. colega 074, mantém chegada número 3 na próxima etapa. Canal 224, 1,5 milhas para terminar a KG, serviço radar encerrado, batendo o vídeo 170, chame o controle da KG, frequência no 0 decimal 3. Canal 258, lista para 2 montanhas, utilizado o sinal de procedimento da LFC, para estabilizar o localizador. Segundo 334, volta para nível de 0080. Chama a torre 118 do sinal 95. Sono zero, vento no 40 graus, no 1 nós. Site 4732 Latam, 6 horas 18, 2 a 7 da 4738, autorizado o táxi até o ponto de espera 10 via Índia, próximo do ponto de espera reposte pronto, QNH 1019. Até o ponto de espera via Índia, chamada pronta, 4738-1819. Azul 4959 para acionamento na posição. Azul 4959, livre acionar, reporte pronto para o pushback. Livre acionar na posição, reporte para o pushback aqui para nós. Aqui nos informou falando para a visual com chuva forte. Já mais de 07 no solo 43, táxi à direita, Alfa Kilo, pátio 303 Lima. Alfa Kilo, pátio 303 Lima. Boa noite, voo 1098 para apresentar o Anatal, nível 410, e informação de chave. Voo 1098, aguarde, cópia. Aguarde, 1098. MPX4, vista para 4, meu 7. Copia. Afirmativo, 1098. Volume 098, autorizado Serra Bravo, Serra Golf, via Pesulo no 0, nível 370. Decola da pista no 0, perfil de saída Puka, transição Zipar, com curva à esquerda. Transponder 5571, no controle Salvador no 20, decimal 8. Autorizado, a São Gonçalo do Maré, via Pesulo no 0. Nível 370, saída Puka, transição de par. Decola da 10, curva à esquerda. Aciona 571, controle Salvador 120, decimal 8, ou 1098. 1098, cotejamento correto, chame pronto, QNH 1019. Semana pronta, ajuste 1019, grato. Azul 4959. Aguarde. Aguarde, azul 4958. Senador 6258, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, Santana 6258, está brindado. Santana 6258, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 6258. Corre voo no 354 para qualquer. Cinco, quatro, minutos, cópia. Cinco, quatro, minutos, cópia. Cinco, quatro, minutos, cópia. Cinco, quatro, minutos, cópia. Cinco, quatro, isso para 2.0, utilizado o sinal de subjetivo na tela sexta, após estabilizar o alerta de agosto. 060, centro sal 2.1, autorizado X-ray, comando estabilizado, voo no 334. Estamos um estimado para o pushback 2.4.9, azul 4.9.5.9, o prato já parqueou no pátio 3, autorizado, chame pronto para o táxi. Oxanã 6258, autorizado pouso pista no 0, vento no meio 0 grau, 08 mar. Autorizado pouso na pista no 0, Oxanã 6258. Oxanã 6258, pista molhada. Sim. 4738, decolada 47, chame o controle Salvador 120, décimo 8, bom voo. 08, bom. Bono 354, copia. Bono 354, autorizado Aracaju, Serra Brava, Fá Romeu, via Whisky 33, nível 230. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva esquerda, transponder 5573, controle Salvador 120, décima 8. Bono 354, cotejamento correto, TNH no 09, reporte pronto. Tá. Isso, lá no LC. 295, boa. Você planta 438? 438, cruza nível de 036, Santa Cruz, cruza para nível de 350, via Santa Momo. Cuidado via Momo, 347-38, você viu o voo frotinho. Corre, bom, obrigado. 4730 até. No 334, reduz a velocidade de aproximação, chama a torre 198, decimal 95. É, reduzindo o voo no 334. Pronto para o tático 73 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. Oxanã 6074, autorizado pouso pista no 0, vento no 60 grau, 09 nós. Afirmativo, autorizado pouso no 6009, metro 074. Azul 4959, autorizado táxi até o ponto de espera no 0 via Índia, próximo ponto de espera, reporte pronto, QNH no 09. Seja autorizado. viagem táxi até o ponto de espera da 10 via Índia, porta pronta azul 4959. Pode confirmar, você vai para a 6258? Baixar na 6258, táxi até a Cidade Juliette. Pode pegar a Cidade Juliette, pode ver. Bom, Uno 334, está estabilizado, estamos 2 milhas e meia para a Cidra. Uno 334, continue a aproximação, número 2 para a Pouso. Luxané 6258, ingresse via Juliette para o portão 06. Juliette, portão 06, 0074, no solo 53, autorizado para o Pátio 1, no via Alto Juliette, portão 03, na minha escuta, até o corte. Afirmativo, na sua escuta, até Alto Juliette, porta 04? 03, no Oceané 6074. Afirmativo, 03, obrigado. O 1334, corrigindo, trato avistado, autorizado, pulso, sistema 0, vento no 30 graus, 079. A gente já tinha metrô 909. 1334 ali, 910. O 354-01 na guarda. Sete chamei o centro de sushi. Frequência 1-2000, decimal 8-5, alterna 1-2-5, decimal 4. Solo Salvador, 0-2, prospecto acionamento, tá 2. 1098, número 2 do setor, aguarde aproximadamente 5 minutos, por favor. Salvador Azul 4959, pronto no ponto de espera da 10, visual para o traço no ponto. Azul 4959, autorizado a alinhar e manter, sistema 0. Autorizado a alinhar e manter, está 10, Azul 4959. O 1334 no solo 55, autorizado táxi para o Pátio 1, via Alfa Juliette, remota 12 do Pátio 1, na minha escuta até o corte. A Alfa Juliette, remota 1-2, do Patio 1, Golo 324. São 224 da Passarela Transferida. Passarela 224, repórter da Silvia Fernandão 09. Passarela para a descida, 224, obrigado. A gente Azul 4959, decolada 157, chame controle instalador na frequência 120.80. Controle instalador 120.80, obrigado, boa noite, Azul 4959. Azul 492, procurando aumentar a gente seguida, está cruzando o vídeo 190, cruzando a gente descida, Azul 492. Passando o vídeo 224, decoração para o cancelamento, com esquerda para o 090, início localizador. Esquerda 060, limite localizador, 22224. Pela linha de força do Salvador, informou chuva leve. Controle Salvador, boa noite, Azul 4959, passando 2600. Azul 4959, contato em ataque, chuva para nível de zona 40, vigilante coral. Subindo para 140, capô de coral, Azul 4 Nacional. Azul 4062, desça para 4-10. Azul 4062, vou direto do Passarudo 224, ponto ideal de descida. Passarudo 224, direito para nível de 050, Senegal na 09. 050, 1-09, 2224. 2 a bordo, 2 e 11, João Pessoa. Sonar 354, eles ataque-se até o ponto de espera, no ponto de espera é reporte pronto. Sonar, qual ponto de espera você? Só que nós ficamos na saúde, bom dia. Aqui, nós ficamos em cima da esquerda da rota, liga da formação. Sim. Aí, nós ficamos na direção Iucóvias. A gente já terminou os desvios indo direto para Iucóvias, o 4959. Bolo 354, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 10 norte, jatímetro 10 no norte. Dada arena 400, bolo 354. 109, 2224, aliás, nós já bateram o 2190, cara. Sim. Azul 4062, deita para 2100, autorizado o final do CTGO Apollo 56, reporte estabilizado na localização. 2000, NS-2, reportará na localização. Localizador. Autorizado, taxa de ataque via, ponto de espera da 1-0, reportará pronto, a pista 1-0-1-9, graças. Transferência espaço a passagem já habilizado, localizado a unidade. Dança. Meu nome é Daniel, deixa a palavra no vídeo 050, que é legal no 019. Vai chegar na bomba de ano. Meu nome é 0, meu filho, meu comandante 1-0, chamo o controle de Salvador, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, Desculpa, eu vou ter que passar. 324, do operador de vocês, autorizado o sinal do Bom dia, Gol 9989, livrando 367. 1098, contato radar, chega para nível 370, via Pouca. 370 via Pouca, Gol 9098. 1038,